de Salvador. Decimal 6, Romeu Patango. Ponto para dar uma zero pronto. No 777, coordenem com a equipe de solo assim que o Embraer do Azul passar a retaguarda, tem livre, chamem para o táxi. Gol no 270, Guarulhos está autorizado, nível 360, via Upper Whisky 50, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda voa Bidev, controle, operem 1-1-9, decimal 8, aciona 5-1-6-5, coteje. Sente, foi autorizado 360 para Guarulhos, para o gol no 270, via Upper Whisky 5-0, decolando da 1-0, a primeira curva à direita, a saída é da Euleda, após Leda de 10. 19-8 é o controle e o transfundo 5-1-6, gol no 270. Correto, quando pronto, são em posicionamento no 04, no 270. Apontará para o push 1 no 270. Salvador, é o... 319-17, dá informação na sua escolha. São 319-1, bom dia, para Galeão 340, copia? Afirmativo, bom dia. Autorizado, Galeão 340, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper November 857, por seguro. Upper Zulu 16 e após, segue conforme a rota do plano. Decola 10, a curva é à direita, saída da Euleda. Após o Leda Bidev, o controle opera em 1-1-9, decimal 8, aciona 5-1-5-5, coteje. 340 para o Galeão, via Upper Whisky 50, Bidev, Upper Whisky 856, e seguro, Upper Zulu 16, decola da 1-0 com curva direita da El Leda Bidev. 5-1-5-5 é o transponder, 19-8 é o controle. Apenas uma correçãozinha, após Bidev, Aerovia Upper November 857. Ah, ok, copiei errado, 857 então, obrigado. Quando pronto, chame em posicionamento no 06, TAM 3191. Boa, não, chama não, obrigado. Aero 5, decolado aos 45, controle 109, décimo 8, por 10. 098, 9095. Gol na 05, contato radar na decolagem, voo Leda após Leda Bridge, submantanha o nível 360. 7, furo de Leda após Bridge, o gol na 05. 6740, redução para 1-8-0 nós. Reduzindo 8-0 nós, o FJET 6740. Desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado no ILS X Ferreira, pista no 0. 2023, reporte estabilizado, 5220. Jet 6740, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 3. Para 3000, mantendo a proa norte. 6740, com 1-8-0 nós, reassuma navegação na proa de Duna. Gente direita para a Duna, baixando para 3 mil pés. Zero, chama a torre em 1-1-8, decimal 6, TAM 3-8-9-5. Confirmando, TAM, copiou? TAM 3-8-9-5, prossegue, tá? Alfa, pode interceptar o IOS ou 6744? Afirmativo. Aguarde apenas para prosseguir descida para 2 mil pés. Desça ainda para 3 mil pés. 6740. A sua escolha, senhor. P5220, está estabilizada, localizada. Aguarde transferência das comunicações, 5220. Guarda. Sete-meia-sete-quatro-zero, desça para 2000 pés. O ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado no ILS X-Rei da pista no 0. Para 2000, reportaria. Copiado, taxi via Juliette Alfa, ponto sério, acima torre, no 8, decimal, meia, gol, no 777. Juliette Alfa, ponto sério, meia, grado, não tem. Momento. 0 da 1, 0. Então, 3895, alinhar e decolar pista no 0, vento é 130 com 10. Alinhe e decola no 0, 3895. Olha, 35220. IP5220, continua a aproximação, aglomeração, pista 10. 7, continua agora, 5220. Passando as terras. O Romeu Papatão alinhar e manter pista no 7. 5, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 25 no 3325, obrigado. Trip 5220, cheque o trem de pouso, vento 160 com 8, só instante para o pouso. Baixou e travou o trip 5220. Trip 5220, pista 1-0, pouso autorizado 160 com 8. Autorizado pouso na 1-0, trip 5220. Bruno 777, mantém o ponto de espera. Está um pouquinho baixa a sua transmissão, se tiver na checada de equipamento, a clareza está 5. Está 3895, declarado 5-2, controle agora 119.8, boa viagem. 119.8, 3895, boa. T77, observe a TR na curta final, após alinhar e manter a cabeceira no zero. Após a TR na final no zero, viva a pista 0, vamos ver, Controle Salvador, TAM 3895, da EL 3500. TAM 3895, contato radar na decolagem. Vou ler da posileira BDEV, subir e mantenho o nível 340. Perfil decolagem em ascensão ao 340, TAM 3895. Webjet 6740, a mil e meio para o marcador externo, complete aproximação, torre no 8 decimal meia. 8,5, obrigado. Mantenha a cabeceira no 7, o meu contatão. Salvador, bom dia ainda, é o Webjet 6740, Nacional ILS, faz trabalho. Bom dia, 6640, continua a aproximação, 37 da Gol já presta iniciar a rolagem hospitalista, agora a liberação. Na sua escuta. Gol no 777, o vento 160 graus, 8 nós, decolagem 2 anos. Livre, decolagem de São Paulo. Paz 3. Alfa Quilo, Paz 3. Checado o trem, 140, com 8 pouso autorizado. Autorizado o pouso, Webjet 6740. Rumba 98, aciona identificação, autorizado chegada a man, desce e mantenha. Sabe quando pronto para descida, Rumba 98, ajuste o 0 no 3. Registrado no 0 no 3, também já descida. Desce e mantenha o nível 080, Rumba 98. Salvador, bom dia, Gol no 37, Libra 1510. Gol no 777, contato radar na decolagem, submantém o nível 320 na saída da EL. Da EL 320, 37. Então já o pessoal aqui no solo aqui já, obrigado. Esteira do 37, Webjet cruzando o eixo agora no 735. O vento de 130 graus com 10 nós, altímetro 1013, livre para decolagem quando pronto. Romeu Babadão. Prossiga, Romeu, acho que é bravo. Posição, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, confirme posição. Joga um tráfego mantendo 1.000 pés. Mantenha 500 pés, Romeu Oscar Bravo. Reporte no farol da barra. Direito 219, 6774. 6774. Porra do Romeu Oscar Bravo. Solo Salvador, bom dia, 6740, livrou na sua escuta. Quem? Prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6740. Controle Salvador, tá 3895, solicitando a Artiner. Tá 3895, submantém o nível 340 e chame agora Centro Recife no 25 decimal 1, alternando 33 decimal 25. 1251, alterna 13325, tá 3895. Uno 777, voe Leda. Voando Leda, 777. Juliette, o 6740. Sente, web 6740, só segue táxi em frente, Índia, até o 01. Via Índia para o 01, em frente, o 6740. Salvador, o voo no 270 para o início do táxi, 146 a bordo, 3 horas e 48 minutos de autonomia, alternando o Galeão. Aguardando o Boeing da Wesley que está ingressando via Índia, após o mesmo, segue Índia e Alfa, e no ponto espera chama a torre 198 decimal, 6. Sempre após a passagem do Boeing da Web, Índia Alfa no ponto espera, torre 1186, voo 270. Autorizado, chame táxi. Controle Salvador, muito bom dia. O Romeu Papadango decolado, transfere na sua escuta. Romeu Papadango, suba 050, sai da Conde. Ele é bom, está atendendo ao 050, Romeu Papadango. Solo Salvador, azul 4033. Azul 4033 para Ilhéuzão 60, copia? Seguinte da November, pronto para cota. Autorizado Ilhéuzão 60 via Whisky 1, após conforme a rota do pano, decola 10, curva direita da El Leda e após direto Ilhéus. Essa é a saída. O controle opera em 199 decimal 8, aciona 5170, coteja. Autorizado o 160 para Ilhéus via Whisky 1, a rota conforme o plano, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda após Leda direto Ilhéus, o controle 1198, transponder 5170, azul 4033. Correto, quando pronto, seu impulsionamento no 08. Correto. Salvador é o Puxa, né? 6311, posição 10. Puxa, pega a planeta. Autorizado, chame táxi. Autorizado. Bruno 777, chame Recife 251, alterna 3325. 251-3325, uma boa tarde, 57. Rumba 98. Rumba 98. Rumba 98, cruza. Costa de cruza. 070. Ok, mantenha o 070, rumba 98. E tente contato com operações. 270, teclado 04, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 119, decimal 8, gol 1270. 8, a bordo 345, seu bem é 118? 8, copiado, taxia via Juliette e Alfa, Porto Espera, Sama Torno, no 8, decimal, meia, TAM 3191. Juliette, Alfa, Porto Espera, da 3191. Informação? Está presente Leda, 1270. Ah, sim, está presente Leda, subindo ao 360, sem restrição, 1270. 98. Na escuta. Está autorizado para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 3. Descendo para 3 mil, registrado no 0 no 3, obrigado. É a torre 1 no 8, meio, o sinal 63 1 no 1. Confirmando, Vivi Taxi, Alfa, por espera da 1 no 0, o metro 3 no 1. Afirmo, via Juliette e Alfa. Juliette e Alfa, registra Taxi, o metro 3 no 1 da sua. O Nelson Bravo, intenção de pouso direto lá no pátio? Pátio 4, da presente, se desejar já está livre. Liberar a linha litoral, cruzar a final da 10, aproximação direto para o pátio 4, chama lá no solo controlado, o vento é de 160 com 10, 1013 no time. Vitorino Juliette. Juliette de Cairo, Vitorino Juliette. Mil e quinhentos pés, voltímetro 2013 via corredores, em Pão de Paripe, Vitorino Juliette. Salvador, 3291, ponte 010, pronto. 3291, boa tarde já. A linha ainda colapso no zero autorizado, 140 com 10. A linha da colapso no zero, 3291. O Nelson Brava, avistado, pouso autorizado, parte 4, chame solo controlado, 140 com 8. Nelson Brava. Pronto, a sala é essa? Caim de novembro. Pés em condições visuais, altímetro 1013, informe para RIP. Índia Novembro Alfa. Salvador, ponte 3 do nono, ponte 10. Boa tarde, a linha aí mantém a 3 do zero. Boa tarde, agora, mantém na 1-0, 3 do nono. fica bravo. Considera o solo então 09? É parte 4 ou mata? Mata, né? É frequência livre, estacionar. De Veracruz para Salvador? Positivo, confirmando se fez a notificação junto à sala S, Salvador. Ok, ciente, copiado, desculpa. Muito boa tarde, Salvador, WebJet 672337. WebJet 6723, acendo a identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, chegada Mare. 050, pode voltar. Aguarde. Controle Salvador, é o TAN 3191, da EL, lenta na sua escuta, senhor. Zulu 91, contato radar na decolagem, submantenha o 340, direto Leda, a partir de agora. Obrigado, Leda. Ao 340, senhor, na sua escuta. Umba 98, mantenha 3 mil pés, vai cruzar com tráfego agora uma hora. 4 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Equipamento é um Papa Alfa 3-2, prosseguindo visual para Salvador. Mantenha 3 mil pés e aguarde para prosseguir na descida. Suficiente, está visual com mesmo, rumo na noite. Autorizado, vento 160 com 8. Visualização autorizada, zero, chama a é 311, decolado aos 12, controle 119, decimal 8, legal. Controle 198, boa, o Xanin é 6319. Visual. Positivo, irá ultrapassar, ok? O Índio November Alpha. Tem como o Avito Mike Charlie com rumo 045 por